Só que é Dario nos beats. Só. Salve, Dario. Papo aí, Tecno. Tudo nosso. Boa. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, dependente do boy. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, dependente do boy. Coberto de razão, rimou contra o fio da geada. Que faz a melhor katana, perder o fio da meada. Sou livre a minha mente, você não viu cadeada. Dizem ser sete os pecados, tem pra cada tirada. Semana e pras magias, eu tô sem mana. Tô aqui tentando planos, manjo de tocar de nada. Deves que pra agradecer, não basta só dizer de nada. Que meu verso faz a morte do rap ser adiada. Se a palavra é o que alimenta, eu faço estrogonofe em sal. Dá mais rica que aparenta pra escrever uma estrofe calma. Desce amargo tipo cofre, deixa em alta sete pau. Se a justiça é cega, eu levo ela no hospital. No corre, pique Smirnoff, o rap é meu bem titular. Sem tempo nenhum reserva, eu só lido com os titular. Pra pôr os pingos nos is, foi meu próprio manda-chuva. Cai tanto que hoje o meu som pratica é feito uma luva. Yo. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, dependente do boy. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, dependente do boy. Se a vida é um porre, a minha virou pinguça. Junto ao sonho americano de girar a roleta russa. Tem um sensor aranha e quanto sentido aguça. Sei que não posso dar boi, mano, nem que a vaca tussa. Eu tô susto enquanto pulsa. Sei que abatimento, fugi do abatedouro pra sair do abatimento. Morrer uma vez por dia, não acho que houve engano. Não vou matar minha carne mesmo não sendo o vengano. O som tá vingando, e foi nisso que apostei. Vou fazer o que eu quiser e dispensar a Opus Dei. Botei meu amor no verso e tudo que compus tem. Um valor sentimental que eu ainda não computei. Me desculpe se te amputei, eu pintei só os braços direito. Ausentei o banco dos céus porque chego e faço direito. E nesse espaço de tempo para ser um astro falta. Parar de bater a nave para ser bom astronauta. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, dependente do boy. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, dependente do boy. Dario ouviu, curtiu, aquilo lançou o beat. Não há quem evite, o convite é outro hit pro ouvinte. Para de ouvir tanta merda e botar essa no repeat. A vida só chequeadora até sentar no meu colo. Guardo problemas embaixo do solo, de lado escolo. Fases que eu não curto, isolo pra que não me deixe em choque. Te ouço porque o crolo diz que Deus não paga pau pros lock. Então chapa meu chapa aqui, quem ouve saca que eu mudei o japa. Não vem quase rima fraca, não é laca, não enche o bolso de ouro branco e diamante negro. E se esse tanto fica bom, bom, eu largo em pé. Se o rap tiver na máquina, é sincero, vim ser soro. E se o céu é seu limite, os anjos cantam essa em coro, então. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, independente do boy. Just Delta of 1-3. Pilares se erguem de uma só vez. Prontos pra tomar o mundo em um gole. Corre independente, independente do boy.